a minha fé. Porque ser natural já não é mais normal. Quero ver o meu Deus agir. Entra dentro de mim, confronta o meu eu e me faz enxergar suas promessas, lindas promessas. Os anos se passaram, mas Deus continua a dizer: eu vou cumprir. Assim como Ana, que chorou muitas vezes, ela acreditou e a promessa veio cumprir. Se está sendo humilhado, tem sofrido calado, quieta tua alma, Deus velará por ti. Assim como José, que foi vendido e traído por aqueles que podiam ser seus melhores amigos. Não fica desse jeito, não. Para o teu problema, Deus tem a solução. Levanto abatido, faz milagre acontecer. No deserto multiplicou, deu água pro povo beber. Fez machado flutuar e o leproso purificou. Grandioso, magnificado é o nome do Senhor. Não quero ser igual, preciso mergulhar, ousar com a minha fé. Enxergar suas promessas, lindas promessas. Os anos se passaram, mas Deus continua a dizer: eu vou cumprir. Assim como Ana, que chorou muitas vezes, ela acreditou e a promessa veio cumprir. Se está sendo humilhado, tem sofrido alma, Deus velará por ti. Assim como José, que foi vendido e traído por aqueles que podiam ser seus melhores amigos. Não fica desse jeito, não. Para o teu problema, Deus tem a solução. Não fica desse jeito, não. Para o teu problema, Deus tem a solução. Oh, não fica desse jeito, não. Para o teu problema, Deus tem a solução.